No ar, a partir de agora, o programa Notícias da Manchester, hoje, dia 24 de novembro de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Reestimativa da inflação aumenta em 1 bilhão e 300 milhões de reais os gastos previdenciários e assistenciais. O Estado de São Paulo. SUS poderá adotar prontuário eletrônico. O Dia. Para especialistas, manter redução do desmatamento da Amazônia é desafio para os próximos anos. Jornal do Brasil. Acumulada, Mega Sena pode pagar 32 milhões de reais neste sábado. Folha de São Paulo. Fim de semana será chuvoso em grande parte do Brasil. O Popular. Câmara aprova PEC das domésticas em primeiro turno. Diário da Manhã. Câmara aprova saque do PIS/PASEP por idoso de 60 anos. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, nós estamos nos aproximando aí do último mês deste ano de 2012. É o mês de dezembro. E no dia 25 de dezembro, vamos comemorar o Natal. Para nós, cristãos, é a maior data da cristandade. É a vinda de Jesus a este mundo para cumprir o plano de Deus. Desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, ele cumpriu um papel diretamente orientado por Deus, segundo os cristãos. E ele derramou o seu sangue para salvar a humanidade do pecado. Foi a nova aliança formada entre Deus e o homem. E assim, Jesus é peça fundamental na religião cristã. E os cristãos acreditam nisso. Eles têm fé e não abrem mão dessa comemoração. A comemoração de Jesus chegando à Terra para complementar ou executar o plano de Deus para com o homem, de uma forma geral. E essa data é muito comemorada. Com o passar do tempo, as coisas foram sendo aumentadas, mas sempre a figura de Jesus Cristo central. O Natal significa o nascimento de Jesus. E desta forma o Natal é muito comemorado. E o Natal, com o passar do tempo, se transformou também numa festa de dar e ganhar presentes. Numa festa complementar ao nascimento de Jesus. Mas tudo dentro daquele aspecto de alegria. A árvore de Natal, as lojas se enfeitam, as ruas ficam engalanadas com tanta decoração. É o momento do cristão agradecer pela vinda do Filho de Deus entre nós, para aquele que veio para tirar o homem, a mulher, o ser humano do pecado. E por isso a festa é bonita. E os senhores já viram que a festa de Natal, ela é recheada de cores. Você vê o verde, o amarelo, o branco, o azul, o vermelho, todos eles envolvidos numa festa de cores para dar aquela beleza do Natal. É importante isso. A árvore de Natal, por exemplo, que é uma invenção do homem para homenagear a chegada de Jesus Cristo, a árvore de Natal, ela é toda enfeitada de bolinhas de todas as cores. E também lâmpadas que acendem e apagam de todas as cores. É uma coisa linda. Você vai lá no Rio de Janeiro, há uma árvore de Natal enorme. São Paulo, da mesma forma, sempre no lugar mais destacado da cidade, para poder fazer alusão ao acontecimento. Não é uma coisa estática, é realmente uma coisa que move. Inclusive aquela questão da lâmpada que acende e apaga é para mostrar o dinamismo que há na festa do Natal. é de regozijo, é de alegria. E aqui em Anápolis, nós temos aí a decoração feita pela Prefeitura Municipal. Mas a decoração que a Prefeitura de Anápolis fez para esse ano de 2012, principalmente na Avenida Barão do Rio Branco, da General Joaquim Inácio até chegar a Manuel da Abadia, a decoração feita pela Prefeitura parece um corredor polonês. É, se você chega ali à noite e as lojas não estão ainda funcionando para poder dar aquele dinamismo na rua, você passa e encontra um lugar totalmente diferente do Natal. Fizeram uma ornamentação vermelha. O prefeito municipal, a prefeitura de Anápolis, partidarizou o Natal. Sim, partidarizou o Natal. Fez no único corredor existente, que é o da Barão do Rio Branco, uma coisa de uma cor só vermelha, que é realmente tenebroso. Não tem nada a ver com o espírito bastante expansivo do Natal. É uma coisa inacreditável. Ali teria que ser um multicolorido. Teriam que ser lâmpadas de todas as cores, acendendo e apagando, para mostrar o dinamismo que é a festa do Natal. Mas partidarizaram. O PT tem a cor vermelha, puseram vermelho de fora a fora. Ora, se nós não tomarmos cuidado com isso, vai chegar um momento em que já não haverá mais condição de se fazer nada. Reforma-se um prédio, coloca vermelho. Vai fazer reforma no estádio, coloca arquibancada vermelha, como no ginásio internacional. Vai colocar uma luminária, coloca a luminária vermelha. Vai se fazer um outro trabalho qualquer no SAMU ou posto de saúde, lá está o vermelho. Em todo lugar, só o vermelho. Houve um dia que colocaram até no brasão da bandeira municipal, que é azul, colocaram o vermelho. Se não houvesse a manifestação imediata da imprensa, teria ficado lá perto do Daia, naquele monumento, uma bandeira de Anápolis com o brasão vermelho. E agora partidarizaram o Natal, transformaram o Natal num verdadeiro corredor na Rua Barão do Rio Branco, totalmente vermelho. Não tenho nada contra o vermelho. O vermelho é uma cor como as outras, como as outras são. Mas acho que não se deve partidarizar. Não se deve transformar a cidade num partido político. A cidade é maior do que qualquer partido político. E por isso tem que ter o respeito por parte do governante à população na sua divergência de ideia. Faça o Natal como ele deve ser. Não se pode, de forma nenhuma, confundir Jesus com o cabo eleitoral do PT. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia. Trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Um plantão marcado com poucas ocorrências, mas infelizmente com mais uma morte violenta registrada na região do 28º Batalhão. Desta feita, morreu Rafael Fernando. Segundo informações da PM, esse rapaz tinha envolvimento com o crime organizado. Lamentavelmente, esse rapaz foi assassinado ali na linha do ônibus na Vila Santa Isabel, ontem por volta das 9h30 da noite. Inclusive, teve uma morte lá na cidade de Caldas Novas, onde um rapaz identificado como Guilherme teria disparado uma arma de fogo, que teria matado uma outra pessoa, era amigo desse Rafael Fernando. Esse fato aconteceu ontem por volta das 9h30 da noite. E segundo informações da polícia, mais uma vez, a morte aconteceu como acontece em tantas outras. Dois elementos em uma motocicleta chegam, atiram e fogem. Lamentavelmente, esse fato foi parar na delegacia da Polícia Civil. Esta foi a principal ocorrência registrada de ontem para hoje na área policial em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O relator-geral da proposta orçamentária para 2013, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, estima que os gastos com benefícios previdenciários e assistenciais devam aumentar em cerca de R$1,3 bilhão devido à nova projeção de inflação do governo federal. Ele fez tal avaliação após o Ministério do Planejamento enviar ao Congresso a atualização da previsão para a inflação de 2012 de 5% para 5,63%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Como atualmente o salário mínimo é calculado levando-se em conta a inflação do ano anterior e o crescimento econômico de 2 anos antes, a atualização da inflação provocará um aumento de R$ 4,00 no salário mínimo, dos R$ 670,95 previstos na proposta orçamentária original, chega-se agora a R$ 674,95, válidos a partir do início do ano que vem. O aumento do piso tem impacto sobre vários outros gastos, já que há muitos benefícios previdenciários e assistenciais, como aposentadorias e pensões, que estão vinculados ao salário mínimo. Vem daí a reestimativa de cerca de R$1,3 bilhão, feita pelo relator-geral. Notícias da Manchester. O Sistema Único de Saúde, SUS, poderá adotar prontuário eletrônico para registrar informações médicas, autorizar exames e liberar resultados, autorizar internação hospitalar, além de registrar receitas médicas e informações sobre o paciente. A modernização no atendimento está prevista no projeto de lei do Senado 474/2008, aprovado em decisão terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais, CAS. Para implementar a medida, deverão ser instituídos no âmbito do SUS 3 cadastros nacionais de usuários, de profissionais de saúde e de serviços de saúde, públicos e privados. Para a autora da proposta, a ex-senadora Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão, é preciso levar ao sistema de saúde brasileiro os avanços da tecnologia de informação para tornar mais eficientes os serviços prestados a toda a população. Para a senadora Vanessa Graziontin, do PCdoB do Amazonas, cujo relatório foi lido pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o prontuário eletrônico contribuirá para melhorar a qualidade dos serviços prestados, com redução de custos e aumento da eficiência da gestão do sistema. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. E o dólar encerrou a semana valendo R$ 2,085. Já o dólar turismo, R$ 2,20. O dólar paralelo, R$ 2,23. Notícias da Manchester. Mais uma corrupção, agora no coração do governo federal. No coração do poder. A Polícia Federal vasculha escritório da Presidência da República em São Paulo. Todos os jornais de hoje trazem essa notícia da chamada Operação Porto Seguro, feito pela Polícia Federal. A Advocacia Geral da União e agências reguladoras também são alvo da operação. Além do escritório da Presidência da República em São Paulo, a Advocacia Geral da União e agências reguladoras também fazem parte dessa Operação Porto Seguro. Rosimeire Noronha, chefe de gabinete e ex-secretária de Lula, está entre as pessoas indiciadas. Ela é suspeita de tráfico de influência ao favorecer empresas em órgãos federais em troca de favores. Favores, muitas vezes, em dinheiro, é claro, mas pode ser em passagens também. A Polícia Federal prendeu 6 pessoas acusadas de participação em esquema de fraudes de pareceres técnicos em agências reguladoras e órgãos federais. A empresa vai lá, pede para despachar um processo, e o processo vai para a tramitação normal, vai sair de setor para setor. E havia um grupo dentro dessas agências reguladoras e também na própria Advocacia Geral da União e lá no próprio gabinete da presidência em São Paulo, que era comandado por Rosimeire Noronha, é comandado por Rosimeire Noronha, e lá esses pareceres eram liberados com facilidade e muitas vezes facciosos, não eram verdadeiros, mas eles recebiam, alguns funcionários recebiam para dar esses pareceres. Entre os presos estão os irmãos Paulo Vieira, que é diretor da Agência Nacional de Águas, Rubens Vieira, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e Marcelo Vieira. Eles foram indiciados justamente com Rosimeire Noronha, ex-secretária de Lula, e eles trabalhavam, e ela trabalhava no escritório da presidência em São Paulo. E ainda teve o José Weber Holanda Alves, é o segundo na hierarquia da Advocacia Geral da União. Saindo o titular, ele seria o titular, ele também estava envolvido. Rosimeire conheceu Lula quando assessorava José Dirceu e vai responder a Rosimeire por corrupção ativa. Ela ficou no cargo a pedido de Lula. E agora já se fala que o melhor seria ela pedir a demissão antes que ela seja demitida pela presidente da República. A presidente Dilma tomou conhecimento desse fato ontem pela manhã, quando o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comunicou à presidente que a Polícia Federal estava fazendo essa batida, inclusive retirando computadores lá da sede do gabinete da secretária que serve à Presidência da República em São Paulo. Portanto, chegou no coração do poder a questão da corrupção. Agora é bem provável que a imprensa já não tenha condição de divulgar o andamento desse processo, porque ele vai ser tratado como sigilo. Aí, consequentemente, não poderá ter a sua divulgação pela imprensa. Mas isso assustou a presidente Dilma e assustou também o próprio sistema de governo, porque nada menos que 7 órgãos do governo federal estão aí sendo acusados desse envolvimento. Havia uma verdadeira associação entre eles. Essa denúncia chegou pela primeira vez ao conhecimento da Polícia Federal no ano passado, quando um funcionário do Tribunal de Contas da União procurou a Polícia Federal para fazer a denúncia. Ele foi procurado por integrantes desse grupo para incluir o Tribunal de Contas da União também na maracutaia. Ele não concordou e chamou e comunicou à polícia. E a polícia foi fazendo a investigação até fazer o desbaratamento dessa verdadeira quadrilha no dia de ontem, que assustou e assustou terrivelmente a própria presidente da República. Notícias da Manchester. E agora nós vamos ao nosso repórter. Nós vamos ao nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai falar com o Leonardo Xavier, que é o representante aí do sistema de postura, a respeito de reclamações que têm chegado até aqui o nosso programa. Vamos lá, Geraldo. Ademar Santillo, o seu Geraldo, ele mora na rua Sossuapara, na quadra 18, lá da Vila Jaiara. Ele diz que ao lado da casa dele tem um bar que provoca um som automotivo que não tem quem aguenta. Os carros param na porta e o barulho a noite inteira e vara a madrugada. E eu estou com o doutor Leonardo Xavier, que é o diretor da Postura em Anápolis. Doutor Leonardo, o que, é que se pode fazer para o seu Geraldo? Bom dia. Eu solicito para ele que toda vez que houver essa perturbação do setor público, esteja aqui falando com a gente e que eu vou pegar maiores detalhes e nós estaremos indo lá nesse local para solicitar ao proprietário que coloque lá em algum estabelecimento, é solicitado, para que não haja som automotivo no local. Nós vamos solicitar ao proprietário, se continuar as devidas reclamações, que ele coloque esse tipo de placa, proibido som automotivo. E aonde tem essa placa, já está falando que é proibido, e se tiver algum som automotivo, a gente aplica a multa de imediato. Perfeito. O senhor Geraldo disse que ele está preocupado, porque já reclamou mais de uma vez com o proprietário do bar, e a coisa não resolve. Os caras chegam, param o carro lá, abrem o som, e o som vai, a cada instante ele ergue mais um pouquinho, quanto mais de alcoolizado fica o dono do carro, mais alto ele põe o som. Ele está prevendo uma hora acontecer um incidente pior lá. Então é por isso mesmo que a gente solicita para ele, para que realmente ele faça a ligação aqui na postura, e além dele fazer a ligação, quando ele for fazer, solicitar a ordem de serviço. Porque se por um acaso o pessoal não for no local, ele tem a ordem de serviço, ele pode nos cobrar. Olha, eu fiz uma ordem de serviço número tal, e nós daremos a solução para ele. Na hora, quando ele faz a ordem de serviço, ele passa por telefone o número da ordem? Passa na hora o número da ordem, e com esse número de ordem ele pode nos cobrar, deve nos cobrar. Notícias da Manchester. E se você quiser participar do programa, telefone aqui. Telefone para 3943-9303, ou então você pode deixar pela internet também. E nós fazemos a divulgação da sua manifestação, e se por caso de resolver problema administrativo, nós levamos também a autoridade responsável pela questão. Telefone 3943-9303. Olha, o Henrique Tibúrcio foi reeleito presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Goiás. Vai permanecer na presidência o Henrique Tibúrcio, que encabeçou a chapa 1, a chapa situacionista. OAB forte e respeitada. Era o nome da OAB, da chapa de Henrique Tibúrcio. Ele foi reeleito com 6.394 votos para os próximos 3 anos da OAB Seccional de Goiás. E a chapa 2, encabeçada por Leon Diniz, que era a chapa da renovação, ela conquistou 5.409 votos. Foi muito disputada a eleição na OAB esse ano. Então, Henrique Tibúrcio, 6.394 votos, foi reeleito para mais 3 anos, e a chapa 2 de oposição de Leon Diniz conquistou 5.409 votos. Portanto, Leon ficou em segundo lugar e o Tibúrcio vai continuar à frente da OAB em Goiás pelos próximos 3 anos. Notícias da Manchester. O técnico Mano Menezes foi demitido ontem da seleção brasileira. A decisão foi tomada em reunião entre o presidente da CBF, José Maria Marim, o vice-presidente Marco Polo Del Nero e o diretor de seleções, André Sanches. O André Sanches, ele diz que foi voto vencido. Ele queria realmente que o Mano Menezes continuasse na seleção. Mas José Maria Marim e o vice-presidente Marco Polo Del Nero votaram pelo afastamento de Mano. Então, assim, a cúpula da CBF não quis mais o Mano e ele deixou o comando da seleção brasileira. Agora eles querem estabelecer uma nova metodologia e um novo planejamento para que a equipe brasileira tenha êxito na Copa das Confederações e também na Copa do Mundo. O técnico a ser anunciado em janeiro, os novos cotados e falados até agora são Luiz Felipe Scolari, Tite, Muricy Ramalho, Abel Braga e Vanderlei Luxemburgo. Eles dizem que não deverá sair fora dessa lista, não. Entre Filipão, Tite do Corinthians, Muricy Ramalho do Santos, Abel Braga do Fluminense e Vanderlei Luxemburgo da equipe do Grêmio. O Filipão está sem time no momento. O dele foi rebaixado, o Palmeiras, mas ele já havia deixado o time. Havia deixado quando o time já estava praticamente sem condição de permanecer na Série A para o ano que vem. Mas um desses cinco deverá ser o novo técnico da seleção brasileira. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos àqueles que telefonaram. E telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Ademar, aqui é o Carlos, aqui do Jardim dos América, pertinho do presídio, drogaria positiva. Eu também estou na falta de um buraco aí, estava encatado para esse buraco e disse que eu não deixei o endereço. Vou falar o endereço para ficar bem claro. Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, número 352. Uma esquina acima do presídio. Já tem uns três caminhões aqui na porta já. Eu estou esperando o que acontece. Eu agradeço, um abraço. Fala, comunidade. Bom dia, Dena. Aqui quem fala é Maria do Carmo, falo do bairro São Joaquim. A minha reclamação é com a Saneago. Há mais de 2 meses eu estou reclamando porque eles quebraram um cano para fazer o conserto e não arrumaram o asfalto que eles danificaram. Os carros estão passando aqui, estragando o carro, motoqueiro caindo. Já fiz o contato várias vezes com a Saneago. O primeiro contato foi no dia 11 de outubro. E todo dia eu estou ligando e eles falam que vai mandar a equipe da Saneago para consertar. Por favor, deixe essa parte aí pra gente, no bairro São Joaquim, na Rua D. Obrigado e bom dia. Fala, comunidade. Queria saber quando vai passar os ônibus aqui no Leblon e carro de lixo, com os lixos, tá tudo amontoado. Aí tá precisando de tomar alguma providência, né? Então tá, muito obrigado, Demar, pela sua compreensão. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Eu sou ouvinte do seu programa há um bom tempo. Muito satisfeita com as benfeitorias que o seu programa tem trazido para a gente. Por isso, eu estou entrando em contato para deixar uma reclamação. No centro da cidade, ao redor ali do miolinho mesmo, onde as pessoas concentram a maior quantidade de comércio, os comerciantes têm colocado cadeiras, têm colocado bilhetes e guardado vaga para estacionamento. A rua é pública, é área azul. Todo mundo tem direito de se estacionar em lugar devido. Isso é muito difícil, porque nós que precisamos ir ao centro todos os dias, fazer as nossas atividades, temos os mesmos direitos que os comerciantes. Eu quero saber a quem podemos reclamar de fato para que isso seja tomado uma providência. Muito obrigada, aguardo. Bom dia a cada amigo e a cada amiga que telefonou. Bom dia também a todos vocês que acompanham a nossa programação. Acompanham aqui diretamente da 93.3 Rádio Manchester FM ou acompanham a Manchester através da internet. Muito obrigado pela audiência de vocês e pela participação também. O Carlos falará da Avenida A. A próxima ao presídio, buraco enorme, inclusive podendo provocar até acidente. Carlos, nós vamos levar lá o setor de tapa-buraco da prefeitura para resolver essa questão. Nós temos buraco demais na cidade já, por todo lado que passa há buraco. Inclusive, ali na Ana Jacinta, quando chega com a Mato Grosso, tem um enorme buraco ali. E os carros ou passam em cima do buraco ou dão as desvios, ou podendo a ocasionar um acidente ali a qualquer hora. Por todo lado é buraco que não acaba mais. Mas, Carlos, nós vamos somar a nossa voz à sua para resolver essa questão aí próximo ao presídio, na rua paralela ao presídio, onde há um buraco enorme. A Maria do Carmo, lá de São Joaquim, fala também de buraco feito pela Saneago na rua D. Maria do Carmo, olha, nós já explicamos e vou explicar mais uma vez. A Saneago faz o corte. Mas quem tem que fazer a recuperação da rua é a prefeitura. Aí você pergunta, mas como foi um vazamento da Saniago? Sim, foi feito a recuperação por parte da Saniago. Agora, o serviço de asfalto é feito pela prefeitura. A Saniago assinou um termo de convênio com a prefeitura, onde a prefeitura faz a recuperação e recebe da Saniago. Então, não tem como reclamar na Saniago. A Saniago só atende conserto de água que está vazando, esgoto sanitário. Agora, quando é uma calçada, aí sim, é da responsabilidade da Saniago. Mas quando é rua, é responsabilidade da prefeitura. Vamos mais uma vez levar a questão do São Joaquim, Rua D, ao conhecimento do pessoal da prefeitura. Pode ficar tranquila. Viu, Maria do Carmo, aí do bairro São Joaquim? Lá do Leblon, a reclamação. Como é que é? Vem ou não vem o ônibus aqui para o Leblon? Não tem ônibus, gente. Jogaram o pessoal lá no meio do cerrado e de lá não tem como sair. Não tem como sair, está lá isolado. O Leblon está totalmente isolado. A pista não está asfaltada ainda, mas ainda não colocaram o carro lá, não colocaram o ônibus para atender a população. E os moradores do Leblon estão andando para a cara do outro. E outra coisa, sem beber água, porque não tem água lá no bairro. Onde já se viu fazer um conjunto habitacional, levar as pessoas para lá não tendo água, não tendo energia elétrica, não tendo ônibus, não tendo casa comercial no local, não tendo área de lazer, não tendo posto policial, não tendo posto de saúde, não tendo creche, não tendo escola? Como é que coloca o pessoal lá? É uma coisa que não tem na cabeça de ninguém, esse Leblon. Vamos dar um jeito nisso, gente. Vamos atender lá, mora é ser humano que comprou e pagou a casa. Vai pagar para a Caixa Econômica Federal. E eu não sei como é que a Caixa libera uma casa nessa condição. Não tem cabimento isso aí, ó. O pessoal está apenas escondendo, porque não tem como falar aquilo, uma moradia que não tem nada. Isso é lá no Leblon e nós vamos continuar cobrando aí pelo Leblon o ônibus e a água para os moradores do Leblon. A coleta do lixo não passa lá o caminhão. Caminhão coleta de lixo não passa lá também. O que é isso? Daqui a pouco nós estamos tendo o Leblon num amontoado de lixo. E vem também a nossa ouvinte falando da CMTT, que há aqui no centro da cidade pessoa que está aguardando vaga. Coloca cadeira, coloca banco, coloca sofá, para segurar a vaga, para a hora que chegar o carro do interesse deles, eles tirarem aquilo e o carro estacionar. Não pode, não pode. Realmente no centro da cidade, paga-se a área azul, é para ter oportunidade de fazer um estacionamento rotativo. E com isso, quando fica um estacionamento definitivo, acaba prejudicando aqueles que vão fazer a compra e o negócio aí no centro da cidade. Olha, minha amiga, tem que falar é realmente com a CMTT, lá com o coronel Sidney Sanches. Ele é o responsável, ele disse que não vai permitir isso. Então a senhora pega e leva uma denúncia para ele. Olha, na rua tal, em tal lugar, estão fazendo a reserva de vagas. Ou então é de um modo geral. O senhor deu uma batida lá, ele tem um amarelinho aí, é para isso, para fazer essa investigação. Não pode guardar vaga. E a CMTT é a responsável por essa questão. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester deste sábado. Muito obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. Está chegando a Manhã Colorida com Nira Santos. Bom dia, Nira. Bom dia, Roger. Bom dia a você, ao ouvinte Manchester. Aguarda aí que a Manhã Colorida já está chegando.